ciência dormiu. Matamos nossos bichos, sujamos nossos rios, queimamos nossas matas, sugamos o que vemos que podemos sugar. Em que ponto da história nossa consciência dormiu? Em que ponto da história nossa consciência dormiu? Pro planeta e ter mais consciência. A natureza responde à altura que o ser humano pergunta. Ela é implacável, não poupa ninguém. Mira que mudaram dos mares a sua rota, e agora impacto ambiental não tem mais volta. E quando tem calor tem 50 graus acima, e quando vem o frio tem 50 graus abaixo. Os manos do campo que vieram pra cidade, atrás de trampo, atrás de dignidade. Não entende nada esse pensamento daqui. Esse povo é meio louco, só sabe poluir. Não cuidam das suas terras sequer, dos seus jardins. Não respeitam os mais velhos, não parecem ser felizes. A consciência que se mostra bem distante do centro. Nos unimos pra falar e pra mudar os argumentos. A consciência que se mostra bem distante do centro. Nos unimos pra falar e pra mudar os argumentos. É tanta miséria e guerra que me faz chorar. Onde você quer chegar? Deixe a mãe terra morrer. Só depende de você. Sua consciência quem saber. Só depende de você. Quem governa prospera sem trabalhar. E o menino querendo estudar, amanhã pode ser você. Que o destino vai cobrar. Consciência dormiu. Que a nossa consciência dormiu. Em que ponto da história nossa consciência dormiu? Em que ponto foi? Em que ponto da história nossa consciência dormiu?